das minhas aldeias, você é a oca que me deixa com frio. E o frio faz experiência da alma. Todos os índios à sua volta me protegem. O alimento das minhas aldeias sacia todas as bocas. E a minha boca não mais alimenta sua fome louca de projetos de vida e finais felizes. E projetos de vida e finais felizes. Sou tantos em minhas aldeias, como posso ser nada no seu vento? Deus, eu, como é possível morrer um sentimento? Deus, eu, como é possível morrer um sentimento? O alimento das minhas aldeias sacia todas as bocas. E a minha boca não mais alimenta sua fome louca de projetos de vida e finais felizes. De projetos de vida e finais felizes. Se sou tantos em minhas aldeias, como posso ser nada no seu vento? Deus, eu, como é possível morrer um sentimento? Deus, eu, como é possível morrer um sentimento? Das minhas aldeias sacia todas as bocas. E a minha boca não mais alimenta sua fome louca de projetos de vida e finais felizes. De projetos de vida e finais felizes.